Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Sejam bem-vindos à 80ª edição do Nerdrops e eu estou de volta diretamente de Brasília. E temos um convidado muito especial hoje. Eu andei reparando que meus contatos no Skype estão todos online. E disponíveis, né? E todos disponíveis, é. Tá uma coisa estranha acontecendo, eu digo pra vocês agora. Rod Reis, o monopolizador do podcast brasileiro, está conosco. Opa, beleza, galera. Oh, mas tem que ver que quem monopoliza o monopolizador sai em vantagem. Então, se vocês me chamando com mais frequência, nunca mais, tipo, vou deixar a podosfera livre. A gente até topa te chamar, mas os arquivos estão no servidor sábado. É isso aí, Rod Reis e o Rod Imperador, né, velho? Então, pessoal da podosfera, hoje é o dia de vocês saírem pra beber, irem pra balada, pegar a moerada, com namorado, esposo, porque o rapaz tá aqui. Hoje é dia de ter uma vida. É, vamos aproveitar, tô fazendo um favor pra vocês. O Dead Drops hoje é de utilidade pública. É, vai saber amanhã, mas deve ter gravação marcada, então amanhã não esquece. Se quiser gravar com papo de gordo, com outros de qualidade uma certa inferior. Fama. É, de uma qualidade inferior, mas de uma certa fama. Então já estão escutando, vamos embora pros e-mails. E-mails. Nerd Mail. E vamos para mais uma leitura de e-mails aqui no Nerdrops com o time A e o invasor do time B, Guizão de volta direto de Brasília. E é isso aí, recados de sempre, Rádio Animix, toda terça-feira às 16 horas. Estamos lá junto com todo aquele conteúdo sobre mangá, música e afins. Aí quem tiver interessado vai lá, radioanimix.com.br. E vocês estavam sentindo falta de alguma coisa nos últimos casts? Estavam sentindo na falta de mim. Que eu não estava aqui. Ficou um espaço vazio muito grande, né, Guizão? Sentiram um buraco enorme. Sentiram foto da minha órbita. É, foi uma bolha, né, que ficou. Um buraco enorme pra preencher, né? Ô, louco. A verdade é que eu tava sentindo mais falta era de sentir inveja dos nossos ouvintes, cara. Bom, e é isso aí. Quem tá voltando aqui pela a primeira promoção desse ano, né, é a Taverna do Ogro Encantado. Desta vez aqui ela tá chegando com um produto foda pra caralho. Ah, mas, cara, isso é uma redundância. Você falar que a Taverna do Ogro tá chegando com um produto foda pra caralho. É, na verdade eu devia ter falado, a Taverna do Ogro tá aí, né? É, mas é o seguinte, né? O prêmio da vez agora, que a gente vai sortear pros ouvintes, e não vai ser entregue de mão beijada, se você tá achando que vai ser aquelas promoção lá de fazer retweet, seguir o Nerdrops, não, tu esquece isso daí. Isso daí é coisa do passado. Falando em passado, né, a Hasbro tá ressuscitando, cara, séries antigas do G.I. Joe, né? A gente já sorteou umas edições passadas, mas era a daqueles G.I. Joes, né? Aquele tamanho que acabou ficando mais tradicional aqui no Brasil, como comandos em ação. Aquele que sempre quebra os polegares e arrebenta o elastiquinho da cintura. Era a famosa Pelvis Mobile. Bom, e é o seguinte, a Hasbro, cara, ela tá aí relançando, ela entrou também no, na onda de remakes, né? Ela tá relançando, cara, a primeira edição do primeiro grupo aí de G.I. Joes dela, que é lá da década de 60, cara. Tá, já tá relançando já faz algum tempo, pro aniversário de 40 anos deste brinquedo aí que nos acompanha durante muito tempo, certo? Mais tempo ainda na parte do Oliver, né, cara? Pô, pois é. Então, assim, quem chegou a crescer nos anos 80, eu acredito que ninguém que tá ouvindo agora se enquadra. O comando em ação, cara, era, sei lá, tamanho 32 polegadas, mais ou menos, né? Que era a edição Falcon, né? Que chegou conhecida aqui no Brasil como edição Falcon. Essa edição, cara, ela estreou lá nos Estados Unidos no ano de 64, cara. É, desde 2006 que a Hasbro aí tá relançando esses brinquedos aí, essas figuras de ação. E a gente vai estar sorteando aqui a edição Timeless Collection, Collection, cara, que dessa vez a gente tá sorteando aqui um soldado do Joe Piloto, cara, né, que foi originalmente lançado lá no ano de 1964. Só que a gente tava pensando aqui, né, como que a gente vai sortear essa parada, né, e sair da mesmice da parte lá do Twitter e tudo mais. Como, Oliver Pérez, como? Bom, a gente, né, fez uma pequena viagem pro passado e a gente conferiu que as figuras do Joe, por que elas ficaram mais marcadas aqui no Brasil, pro seu Polar? Cara, esse sabe que é um dos meus traumas de infância, né? Veneno pelado. Não, porque G.I. Joe, cara, sempre foi o cara foda porque ele tinha a barba. Barba, cara. Barba e bigode, né, cara? Que é o mais importante. É aquele conjunto bonito, né? Pelos faciais em abundância. E, cara, eu tô pra chegar nos 30 anos e não tenho um pelo na cara, então... E o apelido é Polar, né, velho? Pô, que apelido mais errado, velho. Bom, e é isso aí, cara. Então, o que a gente quer que você, ouvinte, faça? A gente quer que você tire uma foto sua com barba, de preferência. Não importa pra gente, cara, se a barba for real, se a barba for postiça, se for photoshopada, se você colocou até no paintbrush, cara. Não interessa. Não interessa. Mande a sua foto pra nós, de preferência uma foto só de rosto. E se você que não tem barba e vai colocar a barba postiça, a gente vai pedir que você põe a foto do antes e depois. Mande pra nós essa foto de barba, né? Faça suas caras, faça suas bocas. E aqui, eu acredito que a gente tem um corpo competente pra saber qual que vai ser a mais engraçada. Tirando o Polar, um corpo barbado, né? E de preferência, faça um cara de foda. Isso, isso. Exatamente. O cara, meu, você é um G.I. Joe, cara. Tu imagina a importância disso na década de... Apesar da figura que a gente tá sorteando, né? Na década de 60, não existia ainda as figuras de barba, né? Mas, enfim, elas ficaram mais marcadas lá na época do final dos anos 70 até meados dos 80, que aconteceu esse fator que a gente tá falando agora. Entendeu? Inclusive, o logo do Comandos em Ação aqui no Brasil, velho, era, né, mostrar algumas cabeças de alguns personagens, cara, e todos são barbados, velho. E outra coisa, cara, tem que participar. Se for um ou outro, a coisa não vai rolar, velho. Então, pô, não custa nada. Tira a sua foto, cara. Sabe? Faça sua barba com macarrão, se você quiser, velho. Mas mande. 10% da audiência do cast, né? Porque tem diferença das pessoas que ouvem, das pessoas que acessam, né? Os nossos views e os nossos downloads são números diferentes, cara. Mas se 10%, cara, de vocês que estão escutando esse cast agora, velho, participar, vai ser uma parada super legal. Porque depois da promoção que a gente anunciar o ganhador e tal, a gente vai colocar todos os caras aí que participaram no mosaico e colocar no background do site. E aí vai ser uma parada muito legal. Já pra incentivar a galera, eu e o Oliver já estamos colocando as nossas imagens aí, hein? Oliver com a sua barba de bandido ticano e eu com a minha barba de Thor depois da ceia. E eu já tô baixando o plugin do Photoshop escrito Birdies. É, quem sabe a gente instaura o Bad Day, né, cara? E é isso aí. E lembrando também, não interessa se é homem ou mulher, não, viu? Mande todos vocês. Cara, mulher imitando G.I. Joe, cara, vai ser muito foda. Fantástico, cara. Fantástico. Vai ser muito foda. Participe aí, meu, vai ser uma parada super engraçada. A Mariana e o Pedro lá da taverna adoraram a ideia. Porque, meu, é fato, cara. É a marca registrada dos G.I. Joes aqui no Brasil, cara. Entendeu? Desde do Falcon até os comandos em ação mais novos, né? Os bonecos com barba eram os que comandavam a mesma parada, né? Então, é isso aí. Participe, mande sua foto aí. Mande pelo nerddrops@gmail.com, pelo nerddrops@nerddrops.com ou pelo .br aí. Meu, mande, participe e seja feliz. Então vamos para os nossos e-mails. O primeiro e-mail é do Rogério Gelonese, também conhecido como Roger Coy, analista de sistema de Bauru. Ah, nosso amiguinho. Não, querido Roger. Olá, seres do Nerdropianos. Ô, louco, hein? Dropianos, é caiu da bunda, isso? Drop the Anos. Cá estou de volta tentando manter uma continuidade em comentários para todos os programas. O último servidor recusou meus e-mails e acabei deixando em comentários, isso é verdade. Mas ó, a gente já consertou, tá? Então ele falou aqui sobre o 3D, que ele acha o 3D muito engraçado, com comentários afiadíssimos. Chamem sempre que ele estiver desocupado. Bom, se fosse assim ele ia gravar 24 horas por dia, mas tudo bem. Com relação a Scarlett Johansson, quanto será que custa para o filme mostrar os peitos da senhorita Johansson? Custa o dobro do que costuma, né? E com relação ao Capitão América, ele disse que o que mais impressionou foi fato de passar 30 segundos do filme e não ter nenhuma piadinha galhofa do Chris Evans, sendo que a única foi uma piada séria do tipo que o Capitão faz mesmo. Quando ele sai e pergunta como ele se sente, ele responde sério, mais alto. E com relação ao Thor, né, quando uma amiga dele viu os pôsteres e trailers do filme, ela disse que, poxa, não dá pra colocar alguém com cara de macho, pelo menos. Ele segura o martelo como quem diz, tô bavo. Coitado, não fala assim, rapaz. Rapaz, é deuso. Martelo não, marmita, né, cara? Aquilo é foda, né, cara? Depois dessa, ele acabou concordando com ela, né, e acabou perdendo toda a moral do filme na visão dele. Bem, não consegui comentar muito, mas fica o abraço. É, o Capitão América aí parece que o Chris Evans, né, personificou o mesmo cara. Ele não tá com a mesma carinha de deboche de sempre, né? Ah, cara, mas o Chris Evans nem é tanto galhofeiro, né? Se fosse o... Ryan Reynolds. Se fosse o Ryan Reynolds, pelo menos, né, cara? Mas o Chris Evans, pelo que eu vi, ele é um cara versátil, meu. É, mas isso se chama diretor também, né, gente? Se fosse o Ryan Reynolds, ele ia sentar no meio da Normandia no tiroteio e recitar um livro da Ari Toledo todo, velho. No Thor, né? E olha só quem tá de volta aqui, o nosso ouvinte mafioso italiano e japonês. Lembra, Guizão? Sim, sim, sim. Giuliano Yamada Rovigatti. Ele faz Rovigatti. Ele faz parte da Cosa Nostra e da Yakuza ao mesmo tempo. Aí, então, Giuliano, 28 anos, Curitiba, Paraná, ele manda aqui. Adorei esse cast, me ajudou muito enquanto jogava Plants vs. Zombies. Continue assim. Que sinal, puta jogo, cara. Sempre que eu não tenho nada, eu falo, vou baixar Plants vs. Zombies. Só um detalhe, eu comentei com o Polaro, jogo paia, não sei o quê. E papapá. Eu falei, mano, baixa e vê. Aí ele baixou, uma semana depois, ele, então, mano, como é que você faz com as batatas? Eu coloco as batatas, não sei aonde, as nozes na frente. Eu falei, esse jogo é fantástico, cara. É, ainda bem que as nozes é na frente, né? Você fica sem baixo, né? Ai, é que nem aquele ditado do Cacete Planeta, né, cara? Se você sentir as nozes atrás, é porque o pior já passou. Bom, e aquele... Alguém lembra do Super Pateta? Que a fonte dos poderes era um amendoim que brotava da terra? Pô, cara, clássico. Pô, não, cara, isso era fantástico, velho. E ele que... Ele vestia um pijamão mesmo, né? Aqueles pijamão que tem aquela entrada de canguru na frente, né? Coisa dos anos 60, sei lá. Aquele que fica tipo uma camisinha no pé, né? Aquela... Fica tudo forte. Bom, é isso aí. Tá mandando um abraço. Um abraço de volta. Obrigado pelo e-mail. O próximo e-mail é do Eduardo Coiso, 32 anos, São Paulo SP. O desafio foi lançado e eu aceitei. Por isso, vou enviar meu feedback durante um mês de um e-mail diferente por semana. E confirmado. Ele mandou de outra conta. Adoro esses trailers do Super Bowl. Chamam muita atenção. Super 8 tem tudo pra ser um sucesso de bilheteria e tem um ator Kyle Chandler de Early Edition. Sou mega fã dessa série. Early Edition é aquele que o cara recebe o jornal do outro dia amanhã, né? Isso, junto com o gato. Lá. Ah, tá. Se não for assim, vou achar muito bizarro. Finalmente estou vendo que tudo vai mudar no novo Transformers. Por isso que eles são Transformers. Que tem um estilo. Só espero que não seja apenas uma ilusão e não vou deixar esse filme sair do cinema sem eu o assistir, pois promete. Se compararmos os trailers de Thor e Capitão América, realmente o segundo promete ser muito melhor. Porém, eu já vi trailers péssimos e filmes incríveis. Então, mantenha a expectativa positiva em relação ao primeiro, no caso, Thor. Agora, se você quiser ouvir a voz da experiência, se o trailer é ruim, não tem cara, ultimamente, como o filme ser bom. É meio difícil mesmo. Porque se o trailer... Geralmente, quando o filme tá ruim, né, que faz o trailer bom. Agora, se o trailer tá ruim, cara, você pode ter certeza que o filme é uma bosta. Não, parte da premissa, né? O trailer é pra vender o filme. Então... Exato. Se o trailer já não agrada, né, cara? É, e se o trailer não tá te agradando, que supostamente estaria te mostrando uma porcentagem do melhor que o filme tem, então, pô, sem chance, cara. Ou se contar aí o fato de que ele diz assim, o fato do trailer ser uma bosta, você acaba achando a expectativa e na hora que você vai assistir o filme não é tão ruim, né? Você não acha tão ruim que você já tá cagando pro negócio. A gente vai achar Thor o máximo. É pra finalizar? Agora uma coisa, o Afonso 3D falou é verdadeira. É bom manter a expectativa lá no subsolo. Muitas vezes, ao assistirmos alguma produção com algo muito positivo na cabeça, podemos não apreciar um longa da maneira que ele merece. Mesmo que às vezes a expectativa positiva sobre a película sejam confirmadas. Mas não é algo fácil de controlar, ao menos eu não consigo. Valeu, eu também não consigo não, cara. Pô, vejo um trailer, sei lá, Dark Knight, sem assistir o filme e vou... Ah, não, o trailer é foda pra caralho, mas eu vou esperando que o filme seja uma merda. É impossível. Ah, é difícil isso, cara. Só o 3D que vive, que passa metade do tempo inconsciente, então pra ele tanto faz, né, cara? Ele não, vai, ele não tem expectativa porque não lembra. Eu acho que o único jeito de você se surpreender, cara, sem expectativa, é você tá indo ver um filme sem ter buscado nada sobre ele, sabe? Que nem eu fiz, por exemplo, com Inception. Eu vi uma coisa ou outra, mas não me aprofundei, não pesquisei nada, não vi muitos trailers, não vi muitas notícias sobre, assim, sem ser o que a gente... Mas ele me surpreendeu. Agora, se eu tô sempre acompanhando, tô sempre vendo coisas novas, cara, não tem como. Eu não consigo, cara, não criar uma expectativa. Mas eu acredito que você, e como a maioria de muita gente, se surpreendeu, porque nada foi divulgado a respeito do roteiro também do filme, antes do lançamento, né, pelo menos. Então, o próximo é o nosso menino malvado, Marcos, o gênio do mal, que diz: olá, seres nerdropianos. O comentário que mais assustou foi quando contaram que a roteirista do Crepúsculo é a mesma do Dex. Minha surpresa só não foi maior porque sei que o diretor do Crepúsculo também dirigiu 30 Dias de Noite, que é um filme muito foda, de bom, bem diferente do Crepúsculo, então não podemos julgar um diretor ou roteirista apenas por um trabalho. Se eu dirigisse 30 Dias de Noite, eu ia bater o carro. Nossa, eu tinha morrido na metade. Mas eu vou falar, as pessoas andam confundindo muitas coisas, entendeu? Eu, por exemplo, tuitei uma vez se o Robert Pattinson era um bom ator. Algumas pessoas responderam que sim, que dá pra encarar e tal, mas gente, tem gente que levou assim, esculachou o cara, entendeu? Mas esculacharam ele pelo personagem que ele fez. Uma coisa não tem nada a ver. O filme Crepúsculo não é mal dirigido, entendeu? Não é mal roteirizado, ele só é pra um público diferente do nosso. A gente não gosta por outros motivos que não tem nada a ver aqui, de ser uma péssima direção, um péssimo roteiro. Ah, a gente não gosta porque a gente tem cérebro, né? Não, mas... É, não é pra gente, entendeu? Mas ele não foi nesse... Eu não sei dizer, porque eu não vi. Mas ele não significa que, por exemplo, o roteiro seja uma porcaria ou que a direção foi uma bosta porque o pessoal não gostou do filme. Não gostaram do filme por uma questão mais, assim, social e de tendência e de moda do que características técnicas, no caso. E muita gente esquece também o fato, cara, que o roteirista, ele não escreve o que tá no filme, ele adapta o que tá no filme, entendeu? Porque vamos supor, existe uma larga diferença aí, velho, de roteiro original pra roteiro adaptado, que é o que sempre a gente vê na tela, entendeu? Sempre vai ter um roteiro original no filme que muitas vezes, no caso, não é o cara encarregado do roteiro final que vai estar assinando também, cara. Ele vai estar adaptando pra aquilo ficar o melhor possível nas telas. É, claro. É, geralmente o roteiro original, quem começa é o próprio diretor, né? Porque ele que teve a ideia original e que vai escrever junto com outro roteirista que vai dar o acabamento. Continuando aqui, ele diz que minha opinião sobre a Mulher Maravilha continua a mesma, sobre a revista do Homem-Aranha também acho que é uma merda foda, e sobre os X-Men acho que só está com esta cara por causa do Watchmen. Então estão tentando fazer sucesso na bota do Alan Moore. Ah, tá bom, eu não vejo assim, mas de qualquer maneira. É uma crítica, né? A gente sabe que, assim, o que eles vão colocar na tela é mais ou menos o que era dos quadrinhos, mas eles só conseguiram perceber que dava pra fazer isso com a existência do Watchmen. Essa é a minha opinião, entendeu? Acho que ele não foge muito da ideia dele, não. Então, eu senti falta de vocês falarem do Hobbit e ainda estou por aqui ouvindo os programas e tenho um desafio para vocês. Bipem isso. Caralho, né? Vai um trovão no final dessa, né? Abraços, vocês são ótimos. O Rodrigo Pinheiro, de 25 anos, manda primeiro e-mail depois de algumas semanas sem comentar no dia do cast. O Tocha morreu como? Eu dei uma pesquisada e as matérias não dizem como. E eu acho que ter Robin no filme vai ser ruim para a sequência do Batman. Bom, é uma opinião que todos têm. Ele afirma aqui que ele também gostava do Ed Brock como Venom. E o gosto do 3D é discutível. Eu gostava tanto das histórias dos simbiontes e agora ficou tudo muito galhofa. Ou realmente eu cresci. É, isso aconteceu com a maioria. Você cresceu, cara. Você cresceu, cara. Tu pega os quadrinhos de hoje e não tem muito como fugir do passado, não. Agora, referente ao Tocha Humano, alguém tá sabendo como que ele morreu, cara? Ele apagou. Sopraram ele, né? Ah, ele morreu numa batalha, né, na edição 587. Contra o Homem-Água. Contra o Homem-Poça. Né? O Homem-Hidrante. A Poça Humanoide, o cara chamava. E o último e-mail é do Diego Santos, 27 anos, Porto Alegre. Esses comerciais do Super Bowl estão melhores que o do SBT. A rede, a TV mais feliz do Brasil. A TV que agradece você. Eu fiquei meio decepcionado com o Super 8, pois eu estava esperando um filme no estilo Shake Cam. É, estilo Aqui Agora. É, mais ou menos. Mas vamos esperar pra ver se o filme vai ser bom. O que eu não dou, um que eu não dou muito crédito é o Transformers 3. Até hoje não vi o 2. Apesar de ver robôs se quebrando ser algo muito legal, eu gostaria de ver os Transformers serem um pouco mais desenvolvidos ao invés de encher de robôs se matando. Preferiria pouca quantidade com maior qualidade. Já Thor e Capitão América são filmes esperados. Eu espero que realmente sejam bons, já que a Marvel conseguiu me pegar nesse hype dos Vingadores no cinema. Por fim, o trailer de X-Men à primeira vista me pareceu aqueles fan trailers que tem aos montes no futuro. Eu não sei se ele já esteve no futuro, mas... mostrando algumas frases como antes dele ser Magneto, e mostrar cenas do primeiro filme, e em seguida mostrar um magrão qualquer que nunca apareceu antes. Na verdade, eu só consegui acreditar no filme quando apareceram os uniformes amarelos. E após terminar de ver, eu devo dizer que a impressão que eu tenho é que pelo menos esse filme será melhor que o X-Men 3, que não é muito difícil, colocou entre parênteses. Agora, essa de Homem-Aranha no quarteto não deu pra aguentar. E o pior não é nem isso, mas sim a roupa. Esse uniforme branco é no mínimo ridículo. É que você precisa ver o uniforme que a gente comenta nesse cast. Por acaso, eles vão... É melhor porque suja menos, né? Né? Só se trocar. Por acaso eles vão em algum lugar na neve? Essa é a única explicação razoável pra essa roupa. Era isso por essa semana. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigado, Diego Santos, pelo seu e-mail. É, agora, pô, chamar o Magneto de magrão desconhecido, pô, é o Michael Fassbender, né? O cara tá se levantando aí aos poucos, cara. Que no futuro eu acho que ele não é mais tão conhecido. No futuro é o Michael Fazia Bender, né? Não faz mais. O Michael faz Mulder. Puta que pariu, chega. Mas eu vou te falar que a presença desse cara como Magneto foi um dos fatores que me empolgou mais no trailer. Eu achei pelo menos a demonstração de poder dele e tal, foi um negócio, cara, legal que vendeu o filme pra mim. Eu gostei do trailer também, cara. Não tenho o que reclamar, não. É que ele disse que dá a impressão de fan-trailer porque eles usam imagem dos filmes antigos, né? Então, assim, isso dá um... realmente dá um pouquinho de ar de fan trailer, mas, cara, só foi aquelas tomadas bem sucintas e nada mais. Essas foram a leitura de e-mails e comentários do Nerdrop 79, e agora simbora pro cast. Simbora. Simboga. Falei primeiro. Uma força, all the same. All the same. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Diretor de Velozes e Furiosos pode continuar a franquia Exterminador do Futuro, que a propósito pode estar contando com Schwarzenegger de volta. Jude Law pode estar em nova adaptação de Drácula. Guy Ritchie cotado para o Prepúcio de 300. James Franco é o novo rumor para elenco da adaptação de Akira. Ator pode ter revelado a presença de mais um vilão em Amazing Spider-Man. Bem, um ano atrás, a Pacific Rim adquiriu os direitos da franquia Exterminador do Futuro, né? E acreditava-se que uma sequência ia sair logo, né? Mas não foi o caso, porque houve uma guerra lá pelo leilão dos direitos entre a Sony e a Lionsgate e a coisa, pelo jeito, não acabou bem. Agora, quem parece que vai querer tomar a rédea da coisa é a Universal, e já estão atrás, parece, né, do Justin Lin, que é o diretor da franquia, atualmente da franquia Velozes e Furiosos, que dirigiu Velozes e Furiosos 3, 4 e agora vai dirigir o 5 também. São os piores, né? É, os bons, né? A nata da nata. E eles estão atrás do roteirista Chris Morgan, né? Porque seria um quinto Exterminador aí, né? Tem até o William Wisher Jr., né? Que também escreveu o Exterminador do Futuro 2, que tem uma ideia aí pro projeto do 5 e talvez até um esboço pro 6º também, né? Ele diz aí que, pra ele, o elemento de viagem do tempo é uma grande possibilidade em que seria possível ver Sarah Connor e Kyle Reese do primeiro Exterminador. E por falar nisso, né? Outra pessoa que talvez até apareça de uma forma mais marcante na franquia seja o próprio Arnold Schwarzenegger, né? Que agora não é mais o governador da Califórnia, e ele já manifestou aí seu desejo de voltar a atuar. O Polar aí disse que quem vai tomar as rédeas... Agora pra fazer foi a Universal. Eu acho que quem tinha que tomar as rédeas era a Tristar. Ah, puta. Nada mais justo, certo? É, mas tem que adaptar pras asas, né, Sus? Adapta o flap, né, velho? Só que até agora nada foi assinado, né? Não tem Arnold Schwarzenegger, não tem nenhum desses nomes que a gente falou já definido, né? Até porque o Schwarzenegger acho que não sabe escrever, né? Puta merda, que maldade, cara. Nem o nome dele. Cara, mas nem a mãe dele sabe escrever o nome dele. Sabe o cara do cartório, tá ligado? Não era tipo Schwarzenegger. Era alguma coisa. O cara, tipo, sabe quando você tá no teclado, você quer dar risada, você bate a mão no teclado e escreve qualquer coisa? É, Opsky, Opsky, Opsky, né? É, exato. Aí o cara escreveu, ah, não, Schwarzenegger. Porra, mas só acertar consoante é foda, né, cara? Não, mas imagina no, tipo, o pessoal do Nordeste que coloca Walt Disney, o cara é fã do Exterminador e coloca a Arnoldo Schwarzenegger, sabe? Faz uma adaptação pro português. Cara, já deve ter, hein? Não, com certeza. Deve ter um T no meio, Schwarzenegger. Imagina com um X, cara. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ou pior, nego coloca Schwarzenegger. Bom, agora, do jeito que o Schwarzenegger tá pelancudo, né, ele pode usar que a desculpa que a fábrica errou no modelo da pele, né? Tá sobrando, né, cara? Você tá ligado quando o Adam Sandler engorda naquele filme do controle remoto? Puto clique. Que ele fica com uma pelancona. Aquele é assustador, é, mas tá a mesma coisa, cara. Mas também o cara já tá com quanto? 65 anos? Eu imagino que esteja quase 70 anos já, né? Pô, o cara já tá um vovô, né, meu? Não dá pra... Pro robô nem é muita coisa. Ah, mas o Stallone tá melhor que o Schwarzenegger. É, mas o Stallone tá sempre nativo aí, né, cara? Ele foi obrigado a malhar por causa dos mercenários e ele nunca se afastou, né? O Schwarzenegger, assim, ele sempre teve outros planos, né? Não sei, né, cara? Falando que aquela repuxada que ele tem na boca deve esticar tudo, né, cara? Aquilo é foda, cara. Não é pra qualquer hora, não. 63, o Oliver. 63? Não é possível, cara. 10 anos atrás ele tinha 60, cara, né? Isso não é... 47, 2007, 2007, 60. Isso na Áustria representa 20 anos. É um garoto, né, cara? E aí, alguém tem alguma esperança de algum filme aí do Exterminador? O que quer ver? O que não quer ver? Cara, a gente quer ver, assim, o último filme lá, o Salvation, ele teve um puta de um potencial, mas não foi aproveitado. Ele teve, na minha opinião, um puta de um ator, que é o Christian Bale com o John Connor. E assim, os caras usaram aquela porra daquele, do Marcus Wright, aquele roteiro esquisito pra caramba, entendeu? Sendo que é um negócio em que aquele elemento, se ele fosse totalmente ausente, ia ser muito melhor e principalmente não ia afetar em nada a história, cara. O melhor do filme foi o piti dele, né, cara? Cara, olha a boa, eu acho que esse Sam Worthington deve fazer um boquete foda em Hollywood. Né, velho? Não, o cara é mó normal, meu. O cara é mó. Torceu o filme pra ele, né, meu? Todo mundo achou que ia focar no Christian Bale do nada. Pô, vamos pegar o Sam Worthington e ele vai virar o aço do filme. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que era a oportunidade pra ter, sabe, restabelecido a franquia com sucesso suficiente pra chegar ao menos no Exterminador 2, que eu acredito, assim, que seja unanimidade, né? Que seja o episódio favorito de todos. E não, cara, jogaram simplesmente no lixo, cara. Sabe? Deram prioridade pro visual do filme. Eu achei legal, bacana, tudo bem, mas, pô, né, a gente quer contar com uma história aí que faça um pouco de sentido, né? É, MacD, né, cara? Os caras podem falar o que quiser, mas você não consegue ensinar truque novo pra cachorro velho, né? O grande problema do MacD é que ele vem dessa escola de videoclipes, né, cara? E toda a galera que vem dessa escola de videoclipes, né, a gente já sabe, Michael Bay, né, o próprio MacD que a gente tá falando agora, eles têm esse problema de se desvincular um pouco desse lado visual da coisa. Né? Eu discordo um pouquinho, porque o Spike Jonze também veio de videoclipe e ele é foda. Não, realmente, ele é foda, mas quanto você conhece com o mesmo nível dele? É aí que tá o problema. Não, assim, o Spike Jonze, eu só queria colocar que ele é uma exceção aí nessa regra. Lembrando também que o Michael Bay veio do ramo de demolições, né? Mas o Spike Jonze, cara, ele assim, você vê que ele é um cara diferente aí do ramo, porque ele atua, ele dirige, ele faz videoclipe, tá em todas as áreas, cara. Spike Jonze, aquele filme lá, Eu Quero Ser John Malkovich, cara. Fantástico o filme e só se sustenta na ideia. Ele é uma rara exceção. Esse que é o problema. Mesmo porque o Spike Jonze, nos vídeos que ele fazia, não tinha essa pegada visual que tinha o MacD, o Michael Bay. Não tinha essa câmera rápida. Exatamente, os cortes constantes. É, esse que é o problema. Ele já vem de uma escola diferente desde aquela época. Bom, e outra coisa é que eu não vi os Velozes e Furiosos, eu não vi nenhum filme da franquia, então eu não posso falar se esse Justin Lee vai ser uma boa aquisição para a franquia do Exterminador do Futuro. Provavelmente vai ter muita corrida de carro e aquelas motos. O ideal para ele é aquele, como que é, o Robert Patrick, né, que tinha aquela corridinha no Exterminador 2, né, para corrida, fantástico. Era Robert Patrick? É, o que foi pro Arquivo X depois, não era? Que fez Fogo no Céu e o cara... Porra, essa série deve ser boa, hein? Não. Fogo no Céu e o caralho. É uma série sobre gonorreia dentro de um avião. Porra. A série começa com o Robert Pattinson sentindo uma queimação quando ele tá dando uma mijada no banheiro. Robert Pattinson? Ô, louco! Prepúcio. Ah, tá. É Robert Patrick. Ó, Robert Patrick, é. Aquele lá mija neon, né? É, brilha, né, cara? Se for do sol, brilha. E mija contraste, né? Não, mas enfim, o Justin Lin, pelo menos aí na franquia Velozes e Furiosos, né, ele se mostrou ser um cara mais, assim, que trabalha mais na raça, né, ele não se apoia muito em pós-produção nos filmes dele, né, claro que tem, sempre tem, mas enfim, é um cara, né, que ele tem um estilo de direção, assim, mais visceral, né. Bom, depende do que os caras querem fazer, né, mas eu acho que no Velozes e Furiosos eu não sei onde o estilo combina com o Exterminador do Futuro, a não ser que eles queiram ter uma pegada de Mad Max, que já teve no anterior, né? Próximos anos aí pro cinema vai ser um negócio meio esquisito, né, cara? Porque selecionaram o Darren Aronofsky lá pro Wolverine, né? Que até então era um diretor que puxava mais pra ver artística, né? É um cara que ele já vem com um roteiro bem elaborado, com uma ideia fixa do que ele vai fazer na tela, só que, meu, apostando muito pouco, sabe, em pós-produção e se ancorando mesmo em boas ideias, né? Então, assim, o pessoal tá usando, pelo menos no ramo do cinema, né? É, estão chamando todos os ingleses pra ser super-heróis americanos. É, em compensação chamaram um americano pra ser o Sherlock. O Sherlock, é verdade. Bom, e chega aí mais uma adaptação do vampiro mais clássico de todos, né? O Drácula. Achei que era o Edward Cullen. Não, mas pera aí que a gente chega aí, porque nós temos na direção aí David Slade, né? Que além de 30 Dias de Noite, que é um ótimo filme, ótima adaptação dos quadrinhos, também ele fez aí o episódio Eclipse da saga Crepúsculo. Bom, e atualmente eles estão cotando aí o Jude Law. Não tá confirmado se é pro Drácula especificamente, né? Ele tá sendo estudado aí pra algum lugar no elenco, né? Bom, a trama ela é baseada em um dos capítulos do livro do Bram Stoker, né? E ele é no estilo, assim, escrito como se fosse um diário de bordo. Pronto, um diário de um vampiro. E o navio mercante russo, Demeter, né? Leva inadvertidamente um caixão contendo o Conde Drácula, né? Como a gente bem acompanhou na adaptação lá do filme Bram Stoker. Excelente na versão lá do Francis Ford Coppola. Bom, e ele vai da Transilvânia até a Inglaterra, onde a gente conhece toda a história que o vampiro passou por lá. Outros no elenco são Ben Kingsley, né, que interpretou o psiquiatra lá na Ilha do Medo, e a Noomi Rapace, que também tá em Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Bom, o livro aí, né, que é o The Last Voyage of Demeter, a adaptação aí do The Last Voyage of Demeter tá em desenvolvimento pela Phoenix Pictures desde 2003. Nossa. Quer dizer, já vai sair junto com o Hobbit, né? Esse filme, ele pega um capítulo que aparece, inclusive, no Nosferatu. Não sei se vocês chegaram a ver o filme antigo. Sim, sim. Né? Que tem essa cena dele no navio, ele indo lá da Transilvânia pra Inglaterra. Então, eles vão pegar bem em cima do livro mesmo, esse capítulo. Provavelmente eles vão incrementar, vai colocar um caso amoroso. Meu medo é que eles vão colocar umas papagaiadas. Uau. Oliver Rod, por sinal, ele assistiu na estreia. Nosferatu, né? Não, pois é, eu acho assim também, pelo capítulo que eles vão estar se embasando aqui, eu acho interessante também que isso daí pode trabalhar bastante no suspense do filme, né? Porque a história conta, né, que o Drácula embarcou tal, foi levado num caixão, só que o navio lá, ele atraca e não tem tripulante nenhum, não tem ninguém no navio, né? O que gera já uma certa lenda, um certo mistério, e ou seja, eu acho que isso daí possa corroborar pro filme, cara, ser mais na onda, assim, de da linha terror e suspense, né? Porque se a gente for levar aquela adaptação do Francis Ford Coppola, que ele fez do Bram Stoker e tal, é ainda um filme considerado como romance, como realmente o é na obra original. É, e é legal que, pelo jeito aí, o David Slade realmente gosta de zumbi e vampiro, né, cara? Cara, o 30 Dias de Noite, cara, eu achei um filme fantástico, assim. É muito bom, meu. Muito bom, cara. Não foi dado o devido valor aqui no Brasil, eu acredito. Mas, na minha opinião, cara, uma das melhores adaptações de quadrinhos que a gente tem por aqui. Cara, quem não assistiu aí, fica a dica, né, cara? Muito bom filme. E o Jude Law também, eu acho ele um puta ator, cara. É um puta ator, né, cara? Mas, assim, sei lá, acho que o pessoal ainda também não explorou ele de um jeito certo, né, cara? A gente já viu, tipo, em Gattaca, ele tá muito bom, né? Isso daí, pô, há muito tempo atrás já. E acho que, sei lá, o mais recente que eu vi dele foi o Ripple Man, que é um filme legal também. É legal, pô. É legal pra caramba. Mas acho difícil ele ser o Drácula, né? Eu apostaria mais no Ben Kingsley como o Drácula e ele como, tipo, um heróizinho lá no meio do barco. É mesmo porque o Ben Kingsley já tá na fase Nosferatu, né, velho? Sou. Cara, o cara tá depressão total, velho. Cara, o Ben Kingsley, cara, a gente falando em vampiro, ele também tá naquele filme do Webol. Da... Ah, chegou, né? Próxima notícia. Não, é de vampiro, pô. Tá relacionado lá. Blood Rain, cara. Olha só onde que eles vão parar, velho. Onde você vai parar, né, cara? Pariu. O Ben Kingsley tava naquele O Guru do Sexo. Verdade, velho. Cara, o Ben Kingsley, o cara foi Gandhi, né, cara? Puta que pariu. Onde que a gente chega, né, cara? Vê o que o futuro aguarda, né, cara? Pois é. É, quem ele foi Gandhi, agora tá pequeno. Puta que pariu. Segundo o site Vulture, a Warner Bros. Ofereceu a Guy Ritchie, né, diretor de Sherlock Holmes, jogos Trapaças e Dois Cães Fumegantes, entre outros, a oportunidade de dirigir o Prelúdio de 300, o filme mais masculino já lançado até hoje, intitulado Xerxes. Masculino, né? Até certo ponto, né? Vamos corrigir, o mais espartano. Mais espartano homoerótico. Soft. Soft porn, né, cara? E o projeto anteriormente estava sendo escrito pelo Zack Snyder, né? E pode ter caído, né, no colo do Guy Ritchie depois de uma exibição teste de Sucker Punch, que desagradou um pouco o público. Isso, mais o fato do Watchmen e a Lenda dos Guardiões não terem dado o lucro esperado, e ainda a grande responsabilidade do Snyder com o reinício da franquia do Superman. Só regaça, hein, parceiro. As últimas notícias sobre o projeto são que o filme aproveitaria apenas uma pequena parte da graphic novel, né, do Frank Miller. As últimas notícias são que o projeto do filme vai ser só um pedaço, né, da graphic novel que o Frank Miller tá atualmente escrevendo e desenhando. Depois dessa, o Ed Murphy vai ser o Xerxes, né? Oh, mas vocês viram que já foi meio desmentido, né? Na verdade, assim, parece que ele é alvo realmente do estúdio, mas... Ninguém chegou a falar com... Ele tá num leque de opções, né? Ele tá num leque de opções, mas ainda ninguém chegou nele. É, a verdade é que, assim, os estúdios soltam essas lebres, que é pra ver se o pessoal aprova ou não. Se vê que a repercussão foi legal, pô, então vamos fazer uma proposta formal pro cara, né? Então, até é normal o cara falar que realmente não foi contactado, porque muitas vezes ele realmente nem foi chamado pra falar nada. Então o pessoal faz, solta, vê o que o público acha, se aprovar, chama, né? Eu também acho que o Snyder aí, no caso, seria carta fora do baralho, né? Porque o cara tá aí não por tanto pela questão do Watchmen ou da Lenda dos Guardiões, ou mesmo pro Sucker Punch, mas ele tá com o projeto do Superman justamente pela Warner, então acho que o pessoal já deve saber se ele vai poder fazer ou não, né? Então acho que é por isso que o pessoal já tá indo atrás de outro cara pra preencher a vaga aí. Nossa, cara, eu tinha tanta expectativa no Sucker Punch. Eu sempre, vendo os trailers, eu achei, puta, é um filme que é muito visual e a história vai ser meia boca, mas... Scott Pilgrim? Mas pera aí, tem desagradado tipo... quem, né, cara? Você tem que ver quem que tem desagradado, né? Você pegar aquele pessoalzinho, os xaropeta de plantão aí, nada agrada a eles nunca, né? Porque se a gente for ver bem, né, tudo que o Zack Snyder, pelo menos pra gente aqui no Nerd Drop, sempre agradou, cara. Da minha parte, eu gostei muito do Watchmen. Dizem ainda que tá rolando aí um, não sei se é Blu-ray ou DVD aí, que soltaram que o filme sem corte cortes tem 5 horas de duração. Jesus, Calígula. É a versão que tem a animação no meio, que eles foram colocando aquela animação do cargueiro, tipo, entrelaçado com o filme mesmo. Nossa, já vi, mostra o Rorschach mudando de cara umas 300 milhões de vezes, velho, pra dar 5 horas. Vale a pena pegar isso, porque você fica com boas horas de Watchmen que valem a pena. Só finalizando aqui, o quadrinho que tá sendo escrito, né, o quadrinista comentou que a HQ vai se passar ao longo de 10 anos e vai explicar por que que o Xerxes guarda esse rancorzinho dos gregos. Certeza que foi abusado. É lógico, né? O que mais poderia ser, né? Chegou lá na tenda, ai mamãe, comeram minha bunda, ai comeram minha bunda. E eu gostei. É, depois que comeram, ele se entupiu o cu de ouro, né, velho? É. Então, cada espartano que comeu ele deu uma argola de ouro. Cada latinha que ele tem, exatamente. O cara parece uma sala de troféus aqui, né, cara? Porra. Vocês acham que vai ser o Santoro? Eu acredito que não, cara. Assim, geralmente o pessoal não tá mais apostando no mesmo elenco nas outras franquias aí que a gente tá vendo, né? A não ser mas que seja... ele é um salário pato, né, meu? Sim. Isso daí, a gente não tem nem o que discutir. Na produção de Lost mesmo, o pessoal colocou terra sobre o assunto e acabou. Idiota. Mas um negócio que eu, assim, eu não tô vendo, sabe, não tô vendo sentido, porque é um prelúdio, mas a capa mostra ele com a cicatriz que ele ganhou do Leônidas, né? Ah, mas é a imagem meramente ilustrativa, né, Oliver? será o filme um flashback inteiro? A história, né, do quadrinho? Minhas memórias. É o Flash Power, né, cara? É o Flash Fail esse daí. Flash Fail. Ah, cara, eu não sei, eu sempre vi mais potencial no que aconteceu depois da Guerra dos 300 lá. Você aprendeu isso daí assistindo Spartacus? Não, eu tava lá gravando isso, assim, com aquela... Você e o... Que o Caio César. E o que o Caio César é? O que o Caio César é o Cabo Man. Ele segurou no teu cabo o tempo todo. Assim, eu acho meio que desperdício, né, você voltar na história de novo, sendo que indo pra frente tinha mais potencial, mas é questão de esperar pra ver. É, agora a gente vai saber como que o Xerxes virou a Vera Verão. Epa! Mas tu que trabalha nessa área de colorista, tu tá com alguma perspectiva pra história em quadrinhos, ou Rod? Caralho, não, eu tô... Eu trabalho com área de colorir, velho, não com desenhar perspectiva, essas bagatas. Não, mas a gente faz perspectiva atmosférica também. É boa. Eu tô com mais expectativa no quadrinho, assim, de que vai ser menos ruim. O filme eu não tô com vontade, até porque eu acho que o Guy Ritchie não combina ele fazer um negócio assim, se for ele mesmo, né? Diz estética. É o Amadorno, né? O que que tu acha da nossa estatística das sequências que o Frank Miller trabalha hoje? Como assim? É, porque nós temos o Cavaleiro das Trevas 2, temos Robocop 2, que foi ele que escreveu. e o Spirit, né? É, o Spirit não precisou nem de uma segunda chance, né? Ele cagou logo na porta de entrada. É, então eu acho que não vai ser tão bom quanto o primeiro, nem o quadrinho, muito menos o filme. Eu não tô com esperança de que vai ser grande coisa, não. É, porque se a gente vê o quadrinhos do primeiro filme mesmo, né, a obra original lá do Frank Miller... Assim, a gente não tem muito o que esperar lá, porque é uma história até certo ponto bem curta, né? Tu pega a graphic novel aí, tu lê ela inteira de cabo a rabo em meia hora. Não, e quando ele fez, ele não tava tão gagá quanto ele tá. Não é gagá, tá é hoje, 6 mil. Né? Não tava tão bem Kingsley, né? Não, você vê ele no ao vivo, cara, ele parece o Sr. Burns. Sabe? Não, mais que o Zé Serra? É, ele tá tipo o Zé Serra, só que do lado de duas loiras. Porra, sempre acompanhado de mulher. Então não é o Zé Serra. Chamar os dois, o Frank Miller e o Ozzy Osbourne, pra uma disputa de soletrar palavras, né? Que coisa horrível, velho. Opa, próximo. Assim, é só pedir pra soletrar fuck. Ele chama a mulher dele. Cheryl! E é isso aí, galera. O James Franco, o ator de 127 horas e o ator que namorava um travesseiro em Third Rock, vai participar aí do filme do Akira. Isso é um rumor, mas ele pode ser o Caneta. Caneta, é Canedo, eu sei. Ele falou que ele vai cortar o braço se o filme não for bom. Que idiota, que dá Perigou ele já ir sem, né, cara? Pô, esses rumores aí apareceram depois de apontarem o Morgan Freeman, que é o primo distante do Gordon Freeman, em um dos papéis, né? E agora é a vez aí do James Franco. Ele é um bom ator, no meu ponto de vista, cara. Eu sempre gostei dos filmes dele. E o melhor filme dele é Amarrando as Pontas. Com os dois braços? É, com os dois na capotinha dos dedos só. Mas o que vocês acham disso? Vocês querem realmente ver o filme do Akira? Cara, eu não quero ver o filme do Akira, mas nem a pau, velho. Cada vez que sai uma notícia de Akira, meu, Morgan Freeman, cara, adoro ele, acho ele um ótimo ator, mas vai colocar ele no papel de que? Não tem ocidental no desenho, não, velho. Cara, mas é um cara do mesmo século, né, velho? Morgan Freeman já tá com 80 anos nas costas. Mas acho que o Morgan Freeman ia ser o general. Cara, eu não consigo nem imaginar um filme do Akira. Ah, no fim vai ser aquela coisa que a gente já tá acostumado, né? Eles vão usar só o nome pra chamar os tondos, que nem a gente que gostou do Akira original pra ver, e depois ficar decepcionado. E ainda vai ter alguns ainda que vão falar, não, realmente, tem alguns elementos ali que são legais, então, mas, cara, vai ser uma bosta. Dragon Ball? Tá aí que tanto é uma bosta que estão querendo, já estão pensando em fazer um reboot já. Só que o Goku vai ser pequenininho agora. Um Gokuzinho? Um Gokuzinho. É que o Akira, ele foi totalmente escrito, cara, pra viver aquela realidade, sabe, do aquela metrópole, né, a Nova Tóquio. Então, quer dizer, a gente não consegue enxergar uma história fora daquilo, né? Não, vai virar New York, né? É que ninguém percebeu, mas o Akira tava no filme do Tron. Hein? Me deixa. Tá, é a moto. E as luzes, né? Que no Akira é um dos primeiros desenhos que fica rastro de luz, né? Essas bagaças. Ah, é verdade. Feito em 230 mil FPS por segundo. Só pra convulsionar a japonesada, né? É isso e o Pikachu, velho. Ah, cara, é que nem o Polar disse, cara. Morgan Freeman é um ator legal. O James Franco tá provando que é um cara capaz de grandes papéis aí também. Mas é um filme totalmente, assim, pop, né, cara? Tu não exige, sabe, grandes atuações, e o mínimo que você exige, cara, é que seja algo, pelo menos, né, relembre o original, a animação e o mangá. Mas se o Kaneda for maconheiro, eu quero ver o James Franco sendo Kaneda. Por causa do Pineapple Express, é isso? Porra, e aí, em vez de ter aquelas pílulas... É mesmo. Mas, pô, faz e, o Akira, uma maconha. E o Akira tem que ser o Seth Rogen, né? Sabe o que eu acho, cara? Que anime, cara, eles são muito psicodélicos. E o Akira... psicodelia pura, cara, então... É, eles vão pegar um clima meio pós-apocalíptico, que é uma coisa que o americano gosta muito de fazer filme sobre isso. Só que eu acho que eles vão distorcer toda a essência da obra do Katsuhiro Otomo, velho. O grande problema é que, assim, a história do Akira, né, ela é meio aquela coisa da... meio autoral, assim. Ela funciona naquele universo que foi criado, velho. Que isso, não... é isso que eu queria dizer. Ele não é o estilo ocidental, cara. Então o pessoal vai distorcer tudo da maneira... pra que as pessoas daqui do nosso lado, velho, vai ficar um negócio babaca, autoexplicativo. E só pra quem não sabe, o Kaneda morre no final. Com metade da população de Tóquio. O Kaneda no final vira uma gosminha. Tipo, tudo aquilo incha, depois seca. Tetsuo, só vira uma gosminha. Aquele lá é o Tetsuo. Quem que é o Kaneda? Kaneda da moto. Da moto, porra. Vermelha? Não, é azul, é igualzinho. Caramba, eu tô vendo, eu falei, cara, não é possível. Ele deve estar muito chapado. Eu não assisti, Akira. Ele fala gosminha, né? O barato era do tamanho de Tóquio. É, eu tô falando gosminha. Gosminha, né? O cara foi engolindo a cidade inteira. O Sus só viu a animação porque a mina, ela apagou o peitinho no final. A do Tetsuo. Não vi essa porra, não. Se eu quiser berrentar, eu entro no Yujis. Cara, aquele tiro de satélite que dão no cara lá é a melhor cena que eu já vi, cara. Akira. Ainda é pra mim a melhor animação. É foda mesmo, cara. A melhor animação, assim, de longa-metragem. Cara, eu vi quando era criança, assim. O melhor hoje eu tenho ele, né, cara? Até hoje eu guardo ele na lembrança. Ô, Guizão, até hoje eu guardo num box que eu tenho aqui com três versões mais um pôster. Filha da puta. É a da marmita? É, da marmitona. É, eu tenho. Outro dia ele queria bater na quinha. Vai comer, tava cheio de arroz e feijão. Hein? Bom, numa entrevista pra NDTV Movies, o ator Irfan Khan, que estrelou aí Quem Quer Ser um Milionário, falou sobre o seu papel aí em The Amazing Spider-Man, né, que é o título oficial aí do novo filme do reboot do Homem-Aranha, né? Não sabemos se por algum acaso aqui vai chegar como o espetacular Homem-Aranha, né, que seria a revista brasileira referente a esse título. Bom, e aí, no caso, o ator, ele falou um pouco sobre o seu papel, que vai ser o personagem Nils Von Atter lá, que como o pessoal aí, fã de quadrinhos aí, sabe, ele é o vilão proto-doente. O Irfan Khan aqui, ele disse que o papel que ele fez aí no Quem Quer Ser um Milionário colocou ele mais em destaque, né, o Mark Webb conferiu e chamou ele. E, bom, isso confirma que o filme já vai ter dois vilões, né? Vocês estão com alguma perspectiva, baseando no que a gente se viu no terceiro filme do Aranha? Dois vilões é tenso, hein, amigo? É, porque a gente sabe que, né, no Homem-Aranha o pessoal tende a exagerar um pouco na ação e com certeza não vai ser um... Que nem houve aquele debate aqui com a gente de um dos vilões na franquia do Batman, né, que o pessoal dá destaque em um, porém tem três, quatro vilões lá, sem que você note, né? Pô, eu tô botando mais fé no musical do Homem-Aranha do que nesse filme. Se ninguém mais morrer, né? Não, é por isso que eu tô botando fé, porque eu sei... A produção lá da peça do Homem-Aranha tá por um fio, né, cara? Puta que pariu, cara. Junto com essa notícia, né, ainda saiu essa semana, além da confirmação do título também, uma imagem aí, né, já mais destacando o uniforme do Homem-Aranha, com aquela pós-produção toda. Vocês têm alguma coisa a declarar? Na sua versão full? O olho dele tá amarelo, porque... É amarelo, a lente vai ser amarela, cara. Não, por que os caras mudaram a única coisa que funcionou nos filmes do Sam Raimi, né, e mudaram pra um uniforme tosco, sabe, uma sapatilha. Nada não sei a ver. Porque a cabeça dele lembra uma bola de basquete, cara. Não, a roupa toda tem aquela textura muito pesada, parece escama. Total bola de basquete. Eu gostei, falou real aí. Ele não vai ser mais o Spider-Man, vai ser o Spalding Man. Puta que pariu, homem bom. Merda, velho. Mas esse não parece o visual da revista que foi um tempo atrás, quando eles alteraram o visual do Homem-Aranha? Quando eles tiraram um pouco de vermelho e botaram mais azul? Ah, cara, o Homem-Aranha ele passou por algumas alterações de uniforme. Oliver, por favor, não fala nada. Eu quero meu amigo especialista aqui, rapaz. Ó, oh, mas vocês estão falando de Marvel, eu trabalho na DC. Não pode falar da concorrência, né? Não. Pode Reis, agora que você tá aqui, DC não significa Don Corleone Comics, né? Porra, parece. Vou te falar que agora você falou uma coisa real, porque o Dan Didio é totalmente Corleone. Viu? Sempre tive essa impressão. Eu queria saber se o poder que o Homem-Aranha ganha quando é mordido pela aranha radioativa é aprender a costurar também. Porque é impressionante o que esses caras conseguem fazer, né? Na verdade, antes de fazer frila de foto, ele fazia frila de... Costurar pra fora. Costura pra tia May. Exatamente, ele fazia pra tia May. Cara, não sei nem onde você acha um pano desse pra comprar, cara. É, cada vez que eu olho essas roupas dele, eu fico imaginando que desculpa que nego dá, cara. Ele achou porque no lixo do Reed Richards, né? Cara, se isso fosse o CSI, nego já tinha achado ele há décadas já, cara. Quem comprou Kevlar azul? Rapaz. Cara. Quem pediu uma carga de 15 bolas de basquete, né, pra tirar o couro e fazer o negócio. Quem pediu uma tonelada de Super Bonder, né, velho? A gente vê que aqui nessa imagem, que é uma imagem totalmente destinada pra promoção do filme, são bem diferentes daquelas filmagens nuas e cruas que a gente viu, né? Eu não sei se durante todo o filme a gente vai ter esse efeito que a gente vai estar vendo agora, né? Porque se for ficar assim, pra mim tá muito bom, apesar de algumas alterações aqui e lá, né? Ainda, assim, não fugiu muito do que foi os três primeiros filmes, né? Então, mas aquelas fotos lá dele fazendo frango assado com o ladrão... é verdade. É lá, tipo, todo arreganhado de frango assado. Aquilo foi foda. Aquilo lá, meu, pelo amor de Deus. Eu perdi toda a credibilidade desse filme. Não, mas a verdade é uma só, a questão do frango assado e tudo mais. Eu fiquei aliviado, apesar de tudo isso que a gente tá comentando aqui, eu fiquei aliviado de ver esse visual aí como foto oficial. Porque eu tava achando as fotos de que o pessoal tá tirando no set de filmagem assustadoramente escrotas. Ah, mas aí entra pós-produção, né, cara? É o brilho que falta, é a texturinha que falta. Mas podia colocar o cara inteiro com uma roupa verde, então, pra fazer inteira no computador, porque pelo que eu tô vendo aqui, não tem nada a ver com o que passava nos sets, cara. Ou não mostra aquelas fotos, né? Exato, eu não entendo. Porque eu vou falar que vendo aquelas fotos lá, eu tava achando que ia ser uma merda. Ou, nossa, aí vem a coisa que pode deixar a gente mais preocupado ainda, que lá seja a história de ter dois uniformes, né, cara? um casual e um sport chic. Sport chic é foda. Um para festas. Um para encontros dos super-heróis no edifício Baxter. Não, podia ser, se for fazer dois uniformes, faz um que é o de luta livre, que é o que nem apareceu no primeiro filme. Faz Mucha um. Lucha. É, aquilo lá. Cara, vocês jogaram o Homem-Aranha do Play 1? Não, mas eu devo ter visto. Puta, porque tem um uniforme dele, cara, que é uma roupa azul com um saco de pão na cabeça. Ah, não, mas isso daí é o seguinte, isso daí é uma fase lá que o... Ele já sido estuprado tal, e tal. É, não. Ele tava com vergonha. Eu me sinto sujo. Ele ficou se lavando, se esfregando a bucha no banho, tá ligado? É. Ele achava aquele uniforme um saco, né? Não, aquela fase que ele, o Reed Richards ajudou a ele se desgrudar do simbionte. E quando conseguiu, não tinha mais roupa pra vestir, né? Então, achei que tinha levado a cara dele junto. Então ele pegou uma roupa do quarteto, né? Aquela azul celeste, né? Aquela coisa bonita que a gente conhece. Mais o saco de mercado com dois furinhos, velho. E foi assim que ele voltou pra casa. É, o uniforme tinha luva e não tinha bota. Pois é. Bota não tinha o número dele. Não, acho que fizeram pra escrotizar mesmo. Cara, pega essa aqui, ó. Deviam ter dado a roupa da Mulher Invisível pra eles, ó. Mas a bota era dela. Tocha Humana queimou o filme do Homem-Aranha. Televisão. Então parece que já foi escolhida a atriz que vai protagonizar a série de TV da Mulher Maravilha. É a Adriane Palicki, né, que recentemente estrelou a breve série Lone Star, que eu não vi. Foi escolhida pela NBC e parece que ela ganhou por W.O., já que ela foi a primeira e única atriz chamada para fazer o teste. Por que não, né? A série tem direção criativa do Dave Kelly, que ele já foi produtor do Chicago Hope, The Pratt e Ellie McBeal. Bill e Boston Public. Qualquer coisa tomara é advogado. Ele... então. Não, tomara que ele não queira colocar a Mulher Maravilha no tribunal, né? Colocar no pau, né? Porra, foi essa primeira que... Caramba. Mas e aí, Rod, você dá uma pintada na Adriane? Então, ela pareceu meio mion, né? Eu acho que a Mulher Maravilha tinha que ser grega, no mínimo. Tinha que ser tiazona, tá ligado? Não, tinha que ser a Mila Kunis. Eu achei ela melhor que como Mulher Maravilha do que essa Adriane Palicki aqui. Olha, levando em consideração que elas vêm de um mundo sem homens e tal, a melhor opção era a Michelle Rodrigues. Mas não dá, cara, porque a Mulher Maravilha é praticamente imortal, cara. É, não, mas aí ela ficou... Darcy Gonçalves, então. Mas aí ficaram meio brava. Ela ficou meio brava porque ela ficou meio estereotipada de lésbica, até essas coisas. Daí ela deu um murro lá no produtor. E em vez de ser uma série de advocacia que você colocaria a Mulher Maravilha no pau, seria a Mulher Maravilha com pau, né? Puta merda, velho, que medo. É foda. Não, e quando você começa a ouvir que a Mulher Maravilha vai ser combatente do crime, que vai ser ajudada por um grupo de nerds descolados, e que ela é presidente das... total. Ela vai ser a Penny e, well, ela é presidente das indústrias semi-zira. Eu acho que caguei pra Mulher Maravilha. Eu acho que essa Mulher Maravilha vai acontecer que nem no Kick-Ass, cara. Ela foi estuprada no primeiro sinal de perigo. Pelos nerds. Certeza. Agora, cara, eu pelo menos, eu não acompanho faz tempo já os quadrinhos da Mulher Maravilha, mas não evoluiu muito não, né, Rod? Eles não conseguem acertar, porque eles ficam sem ideia e mudam o uniforme. Aí, vamos fazer o reboot. Aí vamos fazer ela na liga. Aí fala, vamos fazer ela fora da liga. Aí não dá, eu não... Mas não é assim com todos os heróis? Puta, mas é muito mais difícil acertar com a Mulher Maravilha. Sabe assim, que... acho que acho legal quando eles investem, que nem o Thor, aquela fase que só mostrou ele em Asgard. Eu acho legal quando mostra ela só lá na ilha, lá com a mulherada. E... Ah, espertão. Esse cara é malandro, bom né? Bom é nós, fica ali colorizando. É, pra o você Rod. Ver, ele não é só um bom colorista, como é um bom roteirista também, né, cara? Sabe o que é mais complicado na história? Você acompanha Mulher Maravilha porque você trabalha. Agora tem esses caras aí que compram Mulher Maravilha porque, sei lá, né, Oliver? Você quer ver a Diane? Tu que compra. Ou compra porque, às vezes compra porque queria ser a Mulher Maravilha, né? Certeza, certeza. Ô, Oliver, que time que você torce? Cara, Mulher Maravilha, eu só vejo uma mulher atualmente pra fazer ela, e ela não é do ramo da televisão, que é a Mônica Bellucci, cara. Ó, eu pensei na Caterina Zeta-Jones. É Caterina Zeta-Jones ganha de coxa, hein, bicho? Eu pensei na Jeana Michaels. Ia ser a Mulher Maravilha. Pra fazer a versão pornô, então. Não, qualquer versão dela tá ótimo. É, a versão pornô já tem, esqueci o nome da garota também. Tori Black. É, Tori Black, isso. Tá na ponta da língua. Tá na palma da mão, né? Bom, e aí essa semana também saiu os trailers do próximo episódio de House. Nele a gente encontra aí o House homenageando Pulp Fiction, né, em algumas cenas. E aparentemente ele tá brigando com a Cuddy em outro desses três clipes. Que a gente não entende se é uma discussãozinha ou eles vão terminar mesmo. Pode falar aí. Teve um episódio recente aí que ele dopou os pais da Cuddy, né? Não, só a mãe. Não, o pai também. Ah, não, isso daí é muito mais reconfortante. Não, foi só a mãe, o pai e o pai não. E a mãe era tão manguaceira que ela achou que tinha apagado bebendo. Com certeza. Ó, mas vocês que estão acompanhando, assim, essa temporada, eu larguei no primeiro. Tá boa. Cara, tá legal. Tá bem legal, eu acho. Ó, na minha opinião, cara, continua a mesma coisa, assim, o mesmo ritmo, não perdeu nada, porque ele não é um... Apesar de ter uma construção toda, o House ter mudado muito nessas 7 temporadas, o esquema não muda, né? A estrutura do episódio não muda. E as piadinhas, a dinâmica entre os personagens tá muito boa, cara. Eu acho muito legal. Uma coisa que eu achei legal também é que nessa temporada eles estão dando bastante destaque pros personagens, né? O Chase, o Narigudo lá, como ele chama lá? O Talby nessa temporada tá tendo é a temporada dele, tá ligado? Eu ia falar a mesma coisa, né? É o cara que tem se destacado muito aí, né? Sim, eu acho que até pra não ficar muito meloso e muito chato. Então eles têm dado uma tirada, assim, um pouco de tirar do holofote em cima dos dois pra não ficar muito meloso, e o Talby separou da mulher. Você deixa o holofote em cima dos dois, todo mundo fica meio meloso, né? Nossa, certeza, foram aqueles elipses ainda. 500 watts na cabeça, velho. Nossa, quero ver não ficar meloso. Mas o House é apaixonado, então ainda é o House. É, o House, ele continua sendo o House em tudo que ele faz, só que tem certas coisas que ele acaba fazendo que foge completamente ao que você imaginaria o House fazendo, entendeu? Tem um episódio que a Cuddy ela quer colocar a filha num lugar lá, mas a filha é uma tapada, sabe? E a escola é uma escola pra gente superdotada. Meu, se soubesse o que ele apronta pra tentar ajudar ela sem ela saber, ele vai lá e dá um jeito de passar cola pra menina, que a menina tem 3, 4 anos, cara, pra passar no teste da escolinha. Não, tudo legal. Isso sem a Cuddy saber, sabe? Tudo porque ele não queria ver a Cuddy decepcionada. É, legal, mas tem que acabar, né? Eu acho que na próxima temporada deve ser a última, né? É, tomara, porque senão fica muito arrastado, né, cara? Mas eu tô achando legal, eu achei que ia perder muito do ritmo, até quando teve a saída da Cameron, né? Mas eu acho que foi bem legal. Fazer aquela coisa do Chase pegador, até o Foreman tá deixando de ser um pé no saco. Uma coisa que talvez o que o House já assinou, né? O único ator que assinou pra próxima temporada foi o House. Pelo menos o ator principal, né, cara? É, mas talvez não seja a última, porque independente da dinâmica, não sei o que, mimimi, é um House diferente que a gente tá acompanhando agora, então talvez por isso eles puxem um gancho aí pra próxima temporada, não sei. Eu sinceramente não acho que tenham séries boas aí a ponto de substituir House. Miscelânea. E vamos aos destaques de miscelânea. Fãs de Justin Bieber atacam o perfil de cantora depois do resultado do Grammy. Falece mulher que inspirou a criação de Lois Lane. E vá tomar no preso esconde 30 objetos no reto. Se fosse torto, não ia entrar nem a pau, né? Incluindo um candelabro, né, cara? Esperanza Spalding ganhou. Ela fez o traje do Homem-Aranha. Ela que escreveu, ela que desenhou. Ganhou o Grammy neste domingo, dia 13. É, e como consequência, a família Justin Bieber achou uma puta falta de sacanagem e não deixou barato. E sobe a música antes disso, né, Gabriel? É, por favor. Invadiram a página da cantora no Wikipedia e colocaram informações erradas de seu perfil logo após superar o aço adolescente na categoria de artista revelação. Tá merda, olha o ato de rebeldia. Tipo, de 1 milhão de cópias para 900 mil. De acordo com o site Hollywood Reporter, foram publicados diversos comentários negativos em relação à cantora. Abre aspas, né? Ela agora tem o Grammy 2011 de melhor artista revelação, apesar de ninguém nunca ter escutado. Tem um comentário assim. Justin Bieber merecia, vai morrer em um buraco. Quem afinal é você? Em outro momento tem um, era uma puta de uma retardada. Opa, Malu Magalhães? Curiosamente, a página teve durante a madrugada alguns comentários que criticaram o próprio Bieber. Vai entender. Teve aí também alguns comentários dizendo que foi uma puta falta de sacanagem, velho. Mas aí já era tarde, né? Porque você pode ver, durante a noite, até as 10, a galera do Justin Bieber tava dando pavor. Aí foi todo mundo dormir, né? Porque os pais mandaram deitar. Aí de madrugada começaram a zoar o Justin Bieber, né? Aí foi a galera da Esperanza Spalding. Foi a família Spalding. A família Spalding, que ninguém nunca ouviu falar também, né? Sei lá quem eles é. Eles foram nos guetos de Los Angeles prometendo uma bola pra cada um, cara, que falasse Esperanza, bem. Esperanza tem nome de diarista americana, tá ligado? É, o sobrenome é de magnata, né, cara? E o primeiro é de empregado. Não, mas pensa que essa mina Esperanza é tipo Batman. E tem uma galera, que deve ser um monte de Batman também, que ataca, tipo, de noite ninguém nunca ouvi falar. Enquanto a família Justin Bieber é tipo aquele Children of Corn, sabe? Aquela daquelas crianças que tem uma seita. Caralho, que porra é essa, mano? Então, como que é o... Não, é o Children of Corn, é... Como que é? A colheita maldita. Já ouvi falar, tem até o clipe, né, do Corn sobre esse. Justin Bieber tem tipo uma colheita maldita, uns seguidores, tipo, uns moleques de 10 anos, que até as 10 da noite os caras são meio capetado. Até as 10, né, cara? Mas que... Maldade infinita até as 10 da noite. Mas que ato de rebeldia, né? Deixa eu corrigir o perfil dela aqui na Wikipedia. essa juventude não para de me surpreender, cara. Bom, nossa última segunda-feira faleceu a moça que deu a inspiração para os criadores de Super-Homem. A criar, né, a sua obra-prima aí, o herói que nós conhecemos aí desde 1938. A dona Joanne Schuster, que era... que você conhece desde 1938. Eu conheço anos 90, 95. Não seja malvado. Mas é isso aí. Então ela serviu, ela era a própria esposa, né? Ela era a segunda esposa do Joe Schuster, que é co-criador do Super-Homem, né? Criou ao lado de Jerry Siegel. E, cara, ela foi, né, o segundo casamento dele e acabou se transformando, né, cara, na inspiração para a criação de Lois Lane, né? Que ela serviu de modelo aí na década de 30 e, meu, todo mundo conhece a personagem, devia ser uma mulher chata bagarai. Mas, enfim, descansa em paz, né, cara? Antes dela, o Superman tinha cueca embaixo da calça. Mas tá ligado que a maioria da molecada que você fala, Lois Lane, vai estar na cabeça Lois Lane do Smallville, né? Puta, comigo tá Lois Lane do Lois e Clark, cara. A Terry Hatcher. Exatamente. É, infelizmente, pra mim, tá Margot Kidder ainda. É, bom, agora eu vou ficar com essa imagem dessa velha. Fica tranquilo que logo logo sai a paródia do Super-Homem XXX. E aí você troca aí a sua Lois Lane. O foda que, tipo, pra ela ser a inspiração aqui, ter um desenhinho aqui, né, do conceito da Lois Lane lá na década de 30, né, cara? E ela parece aquele penteado poodle, né? Da década de 30, 40. E ela parece muito com aquela espectral antiga lá do Watchmen, né, cara? Nossa, igualzinha mesmo. A dos quadrinhos, viu, gente? Não a... A Carla Gugino, que foi fantástica, né? Ainda bem que o pessoal escalou ela. pois é, o detento aqui tomou no c... duas vezes. A primeira por ter inserido cerca de 30 objetos no rap. E depois, né, por causa do... Foi flagrado pela polícia quando tinha uma camisinha em evidência. Não sei como que os policiais chegaram a ver, né? Pendurada, né, cara? É, tinha que estar bem evidente mesmo, não é possível, né? Tirando uma TV de 14 polegadas. Pois é, o fulano aí, ele se chama Neil Lansing, e ele escondeu aí 17 comprimidos, uma camisinha, um cigarro, 6 fósforos, uma seringa vazia e um liquidificador no ânus, cara. E, bom, polícia flagrou, não sei como, né? Não sei que o pessoal passa por uma revista muito, muito específica lá, né? Imagina o Capitão Nascimento enquadrando esse sujeito. Pede pra cagar, pede pra cagar! Não, ele ia empurrar mais com o cabo da vassoura, né, velho? Pô, gente, é mais uma façanha dos americanos, né? Esse daí aconteceu no estado da Flórida, no condado de Sarasota. Sussi, qual é o conselho seu pra esse cara? Puta, cara, eu não tenho conselho nenhum pra ele, velho. Quem tinha que dar conselho pra ele era o 3D que passou por ele, isso daí. Momento Sofá. E chegou aí o momento esperado desse podcast nerd maravilhoso, esse podcast que ostenta aí um dos maiores nomes do Brasil. Agora colorido com o Rod Reis. Agora colorido com o Rod Reis. E, cara, o momento... Rod Reis ia dar uma pintada no susto. Então, cara, o Momento Sofá dessa semana, pra quem ouviu a semana passada e viu os links, segue na mesma base das fãs de Batman. Então, essa semana são várias garotas vestidas com roupas de baixo nerd. Tem várias coisas de qualidade, sabe? Por exemplo, a gente tem aí uma mulher que tá com um sabre de luz na boca. Cara, fica, confira e fique aí 137 horas sem vida. Ô, Rod, você que coloriu essas calcinhas também ou não? Não, só me dá a cueca do Super-Homem pra colorir, essas coisas aí, isso que é bom ninguém... Com o modelo vivo dentro, né? Bom, essa foi a 80ª edição do The Drops. Quero agradecer ao senhor Rod Reis, o rei dentro da podosfera brasileira. Opa, eu que agradeço aí o convite e, meu, precisando é só gritar. A próxima vez, quando a gente tiver algumas notícias, a gente chama. E pra finalizar, escolha sua música, meu querido. Pode ser qualquer uma. Qualquer uma. É, Phoenix com 1901. Quer fazer algum jabá? Quero. Então visitem lá o rodreis.com, que é meu site pessoal. E nele estão os podcasts Papo de Artista, que é um podcast que eu chamo um artista pra falar sobre artes, artes artes. E o Mundo Rod, que é o meu outro podcast que eu chamo meus amigos pra escrotizar com eles. Acessem lá o site do Rod e também no Rod Reis, né? Pelo que eu percebi. Você tem. Mostra que você tá colorindo atualmente, né? Isso, é. Além dos dois podcasts, eu coloco novidades sobre o meu trabalho, coisas que estão saindo, que eu vou colorindo, eu vou desenhando. Então, quer saber sobre mim? Vai lá no rodreis.com. É isso. Dúvidas, comentários, sugestões, envie para nerdrops@nerdrops.com.br. E imagens para colorir, mande pro Rod Reis. Isso, eu cobro caro. Mandar aqueles livros de criança, né? O livro do Barney. Vou mandar um livro de criança, mas 5 potinhos de tinta guache. É, tudo é arte, arte, tudo pela arte. E fiquem com a música, até o próximo cast. Falou, valeu. Chupa, Sussi.